é bom e agradável. Viverem os irmãos em união é como o óleo precioso que desce, que flui pela barba de Arão. É como o orvalho que cai do alto sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e derrama sem medida a sua unção. Chamados para servir, repartindo nosso pão, nossos dons e bênçãos para Cristo resplandecer. Seguimos sempre juntos para Cristo resplandecer. Laços do Espírito.